Livro O Agir Invisível de Deus, de Luciano Subirá. Prefácio. Por mais atentos que estejamos ao agir de Deus, Ele, em sua soberania ilimitada, sempre nos surpreenderá em coisas que ainda não percebemos. O agir invisível de Deus só será frutífero na nossa vida à medida que aprendermos a depender da ação do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que Jesus é o agir encarnado de Deus na Terra, o mistério a ser revelado que primeiramente precisamos conhecer, Colossenses 2, verso 2, depois proclamar, Colossenses 4, verso 3, e por fim, manifestar, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. Colossenses 1, verso 26. Em Cristo Jesus, podemos fazer parte do agir invisível de Deus e manifestá-lo na terra. Para mim, o pastor Luciano é um homem de Deus que busca desvendar os segredos de Deus. Fui muito abençoado com a leitura deste livro. Recomendo a todos sua leitura, que redundará em edificação espiritual. Pastor Francisco Eduardo Gonçalves, Curitiba, primavera de 1999.